Salvador 3520, qualquer acaju. 3520 para Aracaju, está autorizado nível 190. Decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Faz decolagem em curva esquerda. Aciona 5576 no transponder, no 208, controle. 190 para Aracaju, decola da pista 10 da PUCA, Aracaju, curva esquerda. 5576, 208, contagião 3520. Contagiamento correto, chama quando pronto para o puxo. Localizador, boa noite. 18 no 6, passando Duna. Completo final ILS, torre 118-95, bom dia. 195, obrigado, bom dia, boa noite no 6. Torre Salvador, gol no 8, no 6, passando em dia 7, estabilizado, baixo travado, bom dia. 28 no 6, livre pouso, pistão 0, o vento 1-0-0-0-2 lá. Livre pouso, pistão 0, gol no 8, no 6. Salvador, Tandri 520, box 4, puxa estacionamento. Autorizado, puxa estacionamento, chama ataque, Tandri 520. Vai reportar pro track, Tandri 520. Ítalo 6, ascensão aos 23, táxi Alfa, chama aí, Juliette, me escuta. Alfa, chama aí, Juliette, boa noite, não me engano. Para o táxi, o 3520, POB de 932 horas, alterna recife. Autonomia? 2 horas, 3520. De Alfa, ponto de espera 102.995, última que marca agora, 1009. Aí, de Alfa, 1895, com 1009, 3520, boa. Salvador, 3520, ponte espera da pressão 0, pronto. Autorizado, aliás, decolar, vento 100 graus, 4 horas. IVNA, ele com a pista 10. 8 no meio, esquerda, portão 3. Esquerda 3, 8 no meio. Sente, livre com. 520, decola 28, controle 208. 208, volta aí, 520. Comandante, bom dia, 3520, passou 1000 pés agora na PUCA. Boa noite, tá 3520, saí da PUCA, foi manter nível de voo 190. 190, tá 3520. Cinco dois zero, é possível vapor de PUCA? Autorizado, descer de PUCA, né? 3520. Grato, pro de PUCA, 3520. Controle da 3520, solicita o final 170. Ok, então 3520 e autorizado em nível 170. 170, 3520. Rota 3520 está cruzando 110. Seria possível coordenar para a gente voar direto Alfa Romeo 363? Ok, mantém ainda da PUCA a aeronave em sentido contrário da sua rota. Mantendo a saída PUCA, a 3520. 3520, passa nível 1950970. Deixando agora em Recife, frequência 12545. Boa viagem. 2545, obrigado. Tá 35, meu amigo. Controle 3520 voltando, negativo contato 2540. Ok, então 3520, sente a frequência 126, decimal 85, e se negativo também nessa frequência, retorne a esta frequência do controle. Ok, vou tentar 126. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3699, informação ECO, TAM 09. 3399, bom dia. Está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível. Decola da 10, saída da Aule da Bridge, onde intercepta 3 Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trivi. Aciona 50 no 3 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Brite. Após a ter Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, controle 1208, transponder 50 no 3399. Quanto já mais correto, chama quando pronto para o posto 9. Salve Salvador, boa noite, 97, tem que ter informação, é, bom dia. Boa noite, 97, bom dia para Guarulhos, está autorizado 360, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, da El Leda Bridge, onde intercepta Pesolô, na meia, Bravo Hotel Zulu Trivi. 5005 no transponder, 1208, controle. Autorizado 360 para Guarulhos, colando a pista 10 da El Leda Brito. Interceptado pelo Zulu 6, Bravo Hotel Zulu 3, conforme o plano de 5005 no transponder 208, controle 18, 17. Quanto já mais correto, chama quando pronto para o posto. Chamaremos.